A partir de agora, você vai curtir As Batidas. Banda MC. A nova batida do Brasil. Show 74997647 48. Vamos nessa, DJ Farias. Aqui, Júnior Farias comanda, detona, meu irmão. Sou uma loba procurando uma presa pra fisgar. Poxa, fuleiragem vai rolar. Fica me olhando de longe, me provocando. É hoje que o bicho vai pegar. Se abrir a guarda, eu pego, me avisa, amiga. É, te domino da cabeça aos pés. Logo no primeiro round.

você. Manda mais uma. Vamos nessa, DJ Farias. Júnior Farias. Não vá pensando que eu não tô sofrendo. Se liga nessa onda. O nosso lance é proibido, mas dá prazer. Me acostumei, me entreguei a uma louca paixão. Eu já tentei te esquecer, mas tem meu coração. O supersônico tocou, totalmente digital. E diz Guilherme Tonelada, vão levantando seu astral. O supersônico tocou, totalmente digital. E diz Guilherme Tonelada, vão levantando seu astral. Você, aqui, como é que é, garoto? Ai, ai, ai! Hoje eu lembrei da noite em que te conheci. Me chamou para dançar, não deu pra resistir. Envolvida em seus braços, cheguei a enlouquecer. Ao som do campeão, me dei toda a você. Aqui a gente toca só as melhores. Melhor. Agora. Bruno Monteiro, Sâmia e banda Mega Estilos, a marca do sucesso. Olá, lindo cantista. Opa, vamos lá. Dinâmico, vou te namorar, te fazer feliz, meu verdadeiro amor. Eu te amo tanto, tanto, tanto, tanto, que nem sei dizer o que eu sinto por você. Porque te amo tanto assim. Genetinha mexendo com as emoções, o nosso romance é a nossa história, com muita paz e muito amor nos corações. Eu vou te amar, desvendar os teus mistérios e sonhar no mega preferido, porque te amo tanto assim. Super dinâmico, vou te namorar, te fazer feliz, meu verdadeiro amor. Eu te amo tanto, tanto, tanto, tanto, que nem sei dizer o que eu sinto por você. Bruno Monteiro, Sâmia e banda Mega Estilos, a marca do sucesso. Ela tá beba doida, ela tá beba.

mais ninguém. E eu dizia ainda cedo, cedo, cedo, cedo, cedo. E eu dizia ainda cedo, cedo, cedo, cedo, cedo. E eu dizia ainda cedo, cedo, cedo, cedo, cedo. E eu dizia ainda cedo. Yeah, yeah. Está de volta. Joelson da Luz e galera GDC. Alô!